Lagíssima 011. Padrão, Lagíssima 011, Azul 91, 35. Tan 3154, chame todo, 11895. Marco 1895, 3154. Veja 98, Bravo, Juliette, Juan Rodel. 18, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Romeu, na saída agora, Elefa, limitada 2000. Juliette, uniforme, Romeu, contato com a Dana Decolage. Suba via saída água para o nível 280. Livre da restrição, Juliette, Juan Rodel? Livre. Bravo, Juliette, Juan Rodel. Tango Índia Bravo. Chefe do equipamento, receba altimetria intermitente. 3192 está autorizado, ele é? Autorizado, ele é, se você para 2000 pés já está estabilizado. Autorizado. 1011. 1011, 3174. Sou para interceptar o final do procedimento. 3141, escuta 935. Avião 35 complete redução para 1809, só que irá ultrapassar o limite, agora a gente matou. 180, Azul 935. Azul 935, para interceptar o final do procedimento, com a esquerda pro A, 140, autorizado o LS, pode estabilizar. 140, estabilizado, 935. Aguarde só mais um instante, temos um R12 da TAN na final da 1-0. Assim que possível será autorizado para a decolagem. Avião 08, aguarde para lançamento. Aguarde para lançamento 08. Azul 9135, desça para 2000 pés, você pode estabilizar no final do procedimento. 2000 pés já pode estabilizar, 935. November Alpha, inicia a decolagem assim que é autorizada. Aeronave da TAM passando agora o eixo da flash, decolagem autorizada, tráfego adicional no externo, no outro arredor da TAM. O vento 100 graus, 139. Livre decolagem. Juliette, Quebec Kilo, alinhar e manter a 17. Radial 300. Pode ser o Romeu, sua condição de mana para 230? 320. Tan 3154, funciona os 21 direito, 121 no ano. Direito, 21 no ano. Tan 3154. 32, espaço externo, baixar travado. Tá 3192, torre 1895. 1895. Localizador, vaga 3. Temos duas aeronaves na final da 1-0. Aguarde as instruções para cruzar o campo. Paciente, vamos ser vertical da próxima lei, no liberal. Aguarde a autorização para o serviço 368, gol 1620, mantenha o perfil destinado. Ixi, 1019, temos um tráfego a 1000 pés no seu perfil do campo, não interfere no seu pouso. Ok, livre pouso na 1-0, espero 1-0-1-1 até 3192. Você Pode até no sobrevoo, tá me lembrado. Voo 4065, torre. Chega, senhor. Tem condições de agilizar o táxi até a cabeceira deslocada pela Charlie após o pouso do táxi? Após o pouso, tem, senhor. 4065, agilizar. Perfeitamente. Após, tem livre, táxi até o ponto, até a cabeceira no zero e agora a autorização para iniciar a decolagem. Sim, senhor. Após o táxi, agiliza até a cabeceira deslocada com o ponto. Estou confirmando 3192, a cabeceira está deslocada? Positivo, em 381, mestre. Muito obrigado. Chama para o táxi azul 9302. Exato, obrigado. Né? Exato, a proa é 300? Afirma. 300, Juliette, não fala realmente. 80 metros. Sente da cabeceira, está reduzindo a velocidade de 935. Really? 05. Juliette, só 05, tá? Peraí, só 940. Rotec 392, no solo 24, direita na Fox, 21 no ano, solo. Direita na Fox, 21 no ano, obrigado, boa tarde. Tá. 235, temos um tráfego no setor sul do campo, a mil pés, a um solo 750. Gente, 935. O azul 4065. Decolagem autorizada, da 1-0, venta 1, 1-0 graus, 14 nós. Segura a colagem, senhor, o 40 nós. Arrestar 3-1, 9-2, livrou. A 3-1, 9-2, parte de alto, direto, portão 6-2. Será autorizado sua decolagem, aguarde alinhado. Zona 35, autorizado pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 14 nós. Livre pouso na 1-3-5, concentração de orgulhos aqui na final, 3 milhas, capacidade. 7. E azul 4065, decolado aos 2-6, controle 19-8. 19-8, 4065. O Índia November Alpha, torre. Prossiga a torre. Mantenha a proa uísque, o senhor vai avistar uma embraiada azul à sua direita e aguarde para cruzar o campo na vertical do shopping Salvador Norte. Tá ciente, vai cruzar na vertical do Salvador Norte, o Indiana Lateral. Sou 1620, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-9, aguarde a direção para o Teavita 366. 4-0-0-9 para 3-6-6 após. Deslocado da 1-0-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- ou melhor, cruze a final da 10 na vertical do shopping Salvador e aguarde transferência de comunicações. Paciente, aviso ao contrato, vai cruzar na vertical do Salvador Norte, em liberal. As 9302 autorizado o táxi até o ponto para a dona 0 via Índia, no ponto para a torre, no 8, decimal 9, 5, ajustando 0, 1, 1. Sobre o táxi até o ponto de espera, no 5, 0, 1, 1, ajusta o 9302, bom dia. Torre 1, 1, 8, decimal 9, 5. 7, 9, 5. No solo Salvador, eu azul, 4, 4, 6, 12, 6, 8, 9, 5. Yeah. 1009, reportando a estabilidade. Não interfere na sua decolagem. Índia November Alpha, tome a proa do Rio Joanes, da folha do Rio Joanes e aguarde transferência. Proa da folha do Rio Joanes, aguarde transferência, Índia November Alpha. Rio 9135 no solo 28, chame o solo do Janeiro. 219-9935. 211? Poderia confirmar para o 9135? É a frequência do solo 121, decimal 1. 21, obrigado. Valeu. Salvador Brasil, do 9302.0. Dia 9302, boa tarde, 9302 da Azul, mantenha a ponte, espera. Boa tarde, mantenha. Chinela 321, decolagem autorizada, da 1-0, vem entrando 1-0 graus, 1-2 genais. Está decolagem 1-0, chinela 321. Ele acha que é daquilo. Decolado 29, ingresso no corredor A6, chame o controle, 19-8. Controle em 19, decimal 8, grato. Azul 9302, alinhar e manter, 1-0. Ali manter 1-0, 9302. Que precisa? Eu acho que é aquilo decolado de Salvador, acionado 0117, com 3 a bordo nas suas coisas. Tá, se você vai manter a proa até 2.100 ou 3 milhas da 1-0, já pode recurvar à direita, fique atento. Tá vindo lá o contrato do Mineral Federal. Tupi 4065. Leste Quebec Kilo. Mantenha a linha do litoral, confirme o destino do voo. Veracruz. Gente, 1 milhão, corredor axé, pode parar da barra. 1 mil 10, corredor axé, voltará para da barra, de acho que daquilo. Controle de Salvador, porta 6321, transfere. Está com a proa do litoral norte, rumo nordeste, não vai interferir na sua decolagem. Aguarde só um minuto, autorização. Estou aguardando o nosso 302. 6321. Salvador, 4065. Precisa agir 4065. 4065, solicita a ótima. Eu preciso aguardar a autorização do plano. Mantendo pressão. Decolagem autorizada, então 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Decolagem iniciada 1-0, azul 9302. De November Alpha, mantenha a presente proa até atingir a costa do litoral e chame o controle, 19-8 após. Esse após atingir o litoral na mesma proa, vai chamar o controle, 19-8 em November Alpha. Chanel 6327, aguarda pra cópia. Claro, 6327. Autorizado o Chanel 6321, voa Nefa. Autorizado o Nefa da presença, Chanel 6321. Voa Nefa, 6321. Azul 9302, decolado, aos 32, controle 19-8. Muito uma boa tarde, o 9300. Tá? Salvador, boa tarde. Azul 9302. Tá livrando 1000 pés na Adael. Azul 9302, contato radar na decolagem até 2000 pés, vem na proa de Leda, suba para o nível 320. Após 2000, direita Leda, sobe ao 320, o 9302. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol no 620, passou esse ano, baixado travado. Gol no 620, gente, em livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. O ajuste 1-0-1-1, cabeceira deslocada em 380 metros. Gente, gol no 620, baixado travado, livre pouso. Siga a Ninja Bravo. Acima, região sobre o voo. Via Cotono. Forte no término. Só tendo sobrevoo no local. Tango Juliette, Quebec, Kikino, Atlântia, um Charlie 208, sobrevoando o aeroclube de Veracruz, tem a frequência livre para o Quebec São Camilo. Telemetria 27, autorizado em Deus, nível 180, via Golf 677, decola da 10, após decolagem curva direita na saída coral, transponder 5076, controle 119.8. Estou vendo aí aqui mais fácil, está mudando o seu caixa trevas. Está visual com o tráfego do Juliette, que deve ser mantendo como meu pé próximo ao aeroclube Veracruz. Gente, movendo o lance mais uma vez para São João com o mesmo até corredor, que após o quadro de Paris para ingressar em Colmar. Para 3217, adiciona identificação, deixa via chegada a posse para o nível 050, ajuste ao 011. Abria ponto para o 050 com 1011, o 732 no site. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, ainda November Alpha, corredor forte, 1000 pés. Se eu não vender Alpha, corredor forte, 1000 pés, reporte 20 milhas a passar de Salvador. Reporta 20 milhas, eu mantenho o setor entre 15 e 20, ainda November Alpha. 15. Controle Salvador, boa tarde, sou Papa Romeu, Bravo, CRCA. Bravo, CRCA, prossiga. CRCA, já foi índio, foi iniciado dessa linha, está com modo acionado 0146. Continua existindo, bloco certo, certo. Certo, certo, senhora. Serra Juliette, 91. Confirme parte de pista que devola. É, onde está? Está agora no planejo do aeroporto. Leste Romeu, autorizado Vitória da Conquista, nível 085, decola da 17 após decolagem curva à direita no corredor axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Transponder 5055, controle 119, decimal 8. Terra Juliette, tá vendo aí? Gente, Bravo Sérgio, reporte no través, mantenha-se a pé, tá aí a litoral, reporte no través de Pituaçu para cruzamento com a torre. Já estão através do controle, Bravo Sérgio. Agora de transferência, Bravo Sérgio. Bravo Sérgio. Pode confirmar para mim se a informação da pista correta do deslocamento da capacete 3D? Quem era a nossa solicitação de informação? Então, solicitou 3D no 7. Então, 3D no 7, somos que... A pista 1-0 está operando com a cabeceira deslocada nos primeiros 380 metros e a linha que está operando com glide. Ok, senhor, obrigado. Opa! Alfa Tango. Alfa Tango Romeu, Juliette Romeu. Livre acionamento, Chantar. Ciente 4462, quando já estiver visualizando, chama o seu para 4. Sierra, Sierra, para o cruzamento, chama o torre 1895. 1895, Sierra, Sierra. Serra, boa tarde, eu siga. Qual é a próxima acabada de tapão para cruzamento do campo? Ok, Braço Serra, Serra. Mantenha a linha do litoral sul, reporte passando a final da pista 35 e para passar a final da 28. Afirmativo, vai reportar de prova 35 e antes da 28, vou para o Braço Serra. Correto. O ONU 198, o passador 9600. O ONU 96, meu cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 08. Parado 08, 9600. Faria uma cobra, certo? Ok, gente. Lajão 08. Número 8, ciência de gestação para o número 130. Número 8, Zulu, Charlie. Meia dúzia de para a posição coral, para de radar encerrado, mantém uma centena, chame o Léo, 1201. Precisa, está em liberado. Thank you. 35. Aguardando a autorização para cruzar 28. Autorizado, graças a Deus. Ao passar a final da 28, chame o controle novamente em 19.8, da Volt. Autorizado, após o cruzamento vai chamar no 19.8, graças a Ouro, CRA. Passamos Juliette, Bravo Delta, sua identificação vai na fila de Mário, está no curso da chegada Mário, ajustamos 011, deixa para o 050. Sua fila de Mário, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, cumpriu o controle? A 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. A 3217, cumpriu o controle? Sim, senhorita. 3217, desça para 4.000 com 1.011, muita gente, que é o baixo. Bruno 08, chama táxi. 08, para táxi, Bruno 09, também. Pés na linha do litoral, reporte 2.0.000, afastado de Salvador. Vai, reportar o CA. Pronto, já passou na frente, mais, para o direto, para o lado. Pés na linha do lado, reporte do visual com campo, com o rotatório. Reportar o visual com campo, rotatório, na frente, as duas direções. Mas o 4462, me foi informado que a companhia está entrando em contato com o CGNA para coordenar, porque ainda não chegou nada na sala IS. Oscar Wolf, Kilo, Sol, voltando. O Fio só confirmou o setor de sobrevoo? GBS mais PR 1.1895. Foi 1.1895, mas aguarda um minuto pra cota. Passa o 1.966, 1.52 da bomba, 4 horas 9, de alguma coisa, mas não é normal. Engenho Vanderalvo, a nível da sessão para 1.500 pés, ajuste no 0-1-1, reporte ingressando Interlagos. 1.0-1-1, aumentamos e atrasa o controle. Veja, Jet Mirror, está autorizado a decolagem. Está 17, o vento 1,00 graus, 1,00 mais. 3217, lança para 2000 pés, o ajuste 1012. Está autorizado o LS e está estabilizado. 1012, 2000 pés, 3207. Família Bravo, cliente, está visual com tráfego 11 horas, 3 mil, mantendo no 1500 pés, para a final da 1-7. Negativo, estou visual, está na minha posição de 11 horas, mantendo 1500, agora afastado mais ou menos mais 10 milhas. Gente, ele está a 2 milhas, a passagem de vocês, você consegue parar a coordenação. 98. 98, braço. Boa tarde. Boa. Está na rotatória, está na rotatória da BD Clark. Eu vou ficar na escuta. Controlado, temos um tráfego na rotatória, 1500 pés. É um Fiber. Tudo bom aqui do tráfego, vai manter as separações e chama controlado na rotatória geral. Fazendo Indian Mike, intercepte a final da 17, informa o helicóptero Robson, aproximando para o helicóptero da RMAR. O tráfego encontra-se a 500 pés. Informe o igual com o tráfego. Informação, porém, da 9 vai contratando a final. Vai evitar o sobrevoo de por cima da RMAR. Salvador, voo no 96, pode estar dando zero pronto. Voo no 96, autorizado a alinhar e decolar da 10, cabeceira deslocada, vento 100 graus, de proa 139. Autorizado a alinhar e decolar, centro de deslocamento de pista, voo 1,966. Correto. Deixa a 63 por aqui. Da Leda Motte, veio aguardar a cópia. É o Leda Motte, 63. Oceano 6327, prossiga. 1360 longo, pela sua esquerda, para evitar pouso simultâneo com a aeronave da TAN, que está na situação de base do externo. Ok, Oceano 360 longo, pela esquerda, na mesma classe. Chantax 5-1, obrigado, senhorita. Tô em Salvador, é o TAN 3217. TAN 3217, continue na aproximação, informa o tráfego no setor norte em espera, interfere no pouso. A cabeceira está deslocada em 380 metros, já tem pouso autorizado, está presente. O vento é de proa, 100 graus, 100 graus, 1 lugar mais. 360 para Guarulhos, está pressionando 10, tira aí, 9 rota, decola da 10, curva direita, da Eule da Mótica, curva 34, 198 ao controle. Será a metriz, se encontrou já muito correto, um pronto para o pushback também. Na 1-0, cabeceira está deslocada em 380 metros, o vento é de proa, 100 graus, 1-0-9. Informa o tráfego no setor norte em espera, não interfere, no pouso. Afirmativo, 3-2-1-7, gente. Sender Yankee Mike, intercepte a final da 1-7, aguarde a autorização de pouso. Final da 1-7, aguarde a autorização, 9-2-1. Decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5122, controle 119.8. Diga abraço, André. Cliente Bravo, Sérgio, já repete a forma sobre o voo na Costa do Saúl. Cliente, tenha livre e repete a regra. Cotejamento correto, chama pronto para o combustível acionamento 05. Aguarde a sessão, temos tráfego investido no setor sudoeste do Salvador. Contém, reporte para da barra. Contém para da barra, eu contém para da barra. Contém para da barra, eu contém para da barra. Contém para da barra, eu contém para da A 3219 Taxi de Alfa, reporta Alfa, Taxi de Leste. Mas 3219 é Alfa para Alfa, 3219. Boa tarde, Xanana, 327 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 12 mais. O meu Juliette, como eu confirmo, está mantendo a linha do litoral, está fazendo desvio. O Juliette, como eu, o controle só pediu informação e pediu para você manter a linha do litoral. Informação em curso de Lima, está pronto para cópia? Na 304, autorizado Petrolina, nível 340, via Tozulu 20, decolada 10, após decolagem curva esquerda na saída Bomo, transição Nenim. Transponder 5145, controle 119.8. Nível 340, via Tozulu 20, via Tozulu 20, saída Bomo, Está autorizado, o intercepto é final do ano 7, agora é a obrigação de todos. Intercepto autorizado, aguardando, General. Oxenai Metro 7, decolada 57, controle 19.8. 19.8, após 7. 0402, passando 3 no pé, investida para 2 no pé, 1 hora, 2 milhas. 7738, autorizado com fim, 36, nível 360, Cielo Tezulu 21, decolada 10, após decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Alefa, transponder 5136, controle 119.8. Arco de geometra correto, chama pronto para o pushback e saneamento no 04. Guia saída coral para o nível 180. Guia saída coral 180, minha 37. Plan 1966, chame centro Recife, 12545, antena 12685. 12545, antena 12685. 7, o vento é 100 graus, 1 dúzia nós. Sempre pousa na 7 e 9 graus. Boa tarde, passaria do 2231, sentindo a informação de mais, transfere no ideal descida. Para o 2231, sua identificação, mantendo o ritmo 190, mais o chão no 011, repete para descer. Já no ideal de descida, o passaria do 2231, ajustado no 011. 22 para o 0620. 7 ao 060. Já chegou no nosso sistema aqui, estamos em contato junto ao Centro Recife para confirmar as informações. A período inicial, sim, aqui. Recife, mantenha a posição aguardando a cópia. É 307, voo Corada, presente. Graças a 307. Localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, turno 1895. Que a covita está pronta para cópia? pouso Manati, decolada 197, após decolagem, curva à direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Atiana 0135, controle 119.8. Vitor, cotejamento correto para o acionamento táxi, torre no 895, ajuste na 09, só confirma o CELB. Salvador Gol no 620, boa. Livre pouso, cabeceira deslocada 380 metros, os primeiros, o vento 100 graus, 109. Delta. Alvulta. Azul 4462, confirma nível solicitado. 200. Autorizado com a direta de estilo, Romeu de Médico. Ah, boa tarde. Azul 4462, está livre, puxa no 09, chama a carta. Serra, ingresso em Três Lagos, você pode voltar para o visual com campo. É, força. Azul 6918, complete, final chama em torre 1895. Final torre 1895, azul 6918, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 6918. Avião 08, livre lançamento, reporte último homem fora. Passará último homem fora, 08. Juliette Bravo Delta, táxi via Alfa Kilo até o Pat 3, atenta ao sinalizador. Cadastro. Duque da Serra, torre 1895. Catalizando 100%, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pat Índia, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste no 01. Para o táxi azul 4462, alternamos Aracaju, 2 horas e 52, economia POB 960, comentário. Eu saio da presença e informo para a redução. Mantendo a velocidade, reportará quando reduzindo o passado 2230, agora a projetada. Vamos lá. 462, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decolada 10, após decolagem curva à direita na saída da El Coral. Transponder 0260, controle 119.8. 0180 para Ilhéus, Golf 677, decolada 10 da El Coral. Transponder 0260, 119.8, controle. Azul 4462, cotejamento correto? Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, ajustando 0 no 1. 0 no 1, esse táxi lá na pista para a pista 1, decimal 95, obrigado. Paulo Bono 738, 24 para o posto de espera dela. Bono 738, aguarda para o posto. Aguarda. Salvador, último receptor, Sara, Jânio, da Cruz, de Veracruz, você pode cruzar no 4.110. Jamo Caju, rota conforme o plano de voo, transponder 5154, controle 119, decimal 8. Só 1.01. Ciente, parceiro de 2-2, cruzamento. O nome é 20, cotejamento correto, chamar pronto para o pushback pela meta 902. Bocado 3806, você pode estabilizar. Desce para 2000, ajustado no 0 no 1, livre das restrições, reportará estabilizado e LSC que está 1-0, cabeceira deslocado, sem glide. O Xanã 6327, 5 milhas para a posição coral, previsto radar encerrado, Xanã e Léo, 120, decimal 1. Léo, 201, até bem. Oscar Golf Kilo, na escuta da torre? 085, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. Oscar Golf Kilo, na escuta da torre de Salvador? Como que negativo o contato, né, caso não esteja conseguindo transmitir, retorne para o pátio, ok? Preciso da pista no set livre. Oscar Golf Kilo, confirme como recebe a torre de Salvador. 5 agora. Oscar Golf Kilo, clareza 5, confirme, pronto para decolagem? Oscar Golf Kilo, livre decolagem 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Para 3-1-5-5, mantenha a posição. Mantenha a posição. Alô. Oscar Golf Kilo, confirme a última instrução. Vai aguardar 30 segundos para iniciar a decolagem. Oscar Golf Kilo, informe que desconsidere a última autorização de decolagem e mantenha a posição. Para 3155, livre decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus, 119. Quilo Quebec Serra, mantenha 360 no setor, aguarde instruções para prosseguir. 360 para o setor. Mike Eco Vitor, autorizado o táxi até a Oscar. Mike Eco Vitor, então, confirme sem condições de decolar com segurança, sem interferir com aeronaves e pessoas no pátio. Mike Eco Vitor, livre da classe da presente corredor, acha o vento no 00 graus, 1-1 nós. Bono 732, solicita autorização de táxi, Bono 85 a bordo, 330, Brasil alterna. Bono 738, confirma a autonomia? 3 horas e 30 minutos. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia, no ponto de espera torre 1-895, ajuste 1-0 no 1. Via Índia, no ponto de espera torre 1-895, ajustado 1-0, 1-1, voo 1-7-3-2. Pode ouvir o Quebec Serra. Quebec Senhor Quebec Serra, mantenha 360 no setor. Mantém. Mike Apple Victor, decolou 1-3, chame o controle 1198, bom voo. 1-1-9, pessoal, obrigado. 3155, contato radar na decolagem, fica para o 320, após 2010 em Lida. Após 2010, subindo para 320, tá 3155. Controle, o Papa Romeu Mike Acovita. Mike Acovita, precisa? Decolado da 17, destino Maratia. Mike Acovita, qual foi o seu telefone acionado? Acionado 0135 no telefone. Cliente, Mike Acovita, o nome pé direto Maratia, informe seu estimado de pouso, repete 202 a passar de Salvador. Ok, vamos ter o nome pé direto Maratia. Estimado pouso em 25 minutos, vai reportar na 20ª milha, obrigado. Salvador, virar 997-5 com a Lima. Terceiro pulsador, piso na zero, visão alta mesmo, iniciando a redução, passando 2231. Passarelo 2231, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, passando 2231. Será 9975, adicione identificação, deixe as duas chegadas PF para o 20-6220, hoje chamo 01. E a moto para o 060-1011, será 997. Autorização de pouso. Aguardando a autorização para o pouso, passarei 2231. Sequilo, decolou o 04, chame o controle 1998, bom voo. Caiado, acelou o quilo. Siga o controle. Terminou 360, o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantém espera no setor. Tanto está autorizado ingresso no pátio principal, reporta no táxi em Lima. R da Passaredo, final de 4 milhas 10, reporte visual comigo. Reportará. Passaredo 2231, informação de tráfego, Bravo 92 Papá, mantendo espera no setor norte, aproximadamente final de 2 milhas da cabeceira 17, reporte visual comigo. Reportará visual, tem o mesmo notiquete, Passaredo 2231. Passaria 2231 no livre pouso, pistão no 0 deslocado, os primeiros 3,80 metros, o vento 1,00 graus, 1,38. Autorizado o pouso, pistão no 0, cabeceira deslocada 3,80 metros, passaria 2231. Peço e quadraremos com o controle no setor. Sim, Tchotka Gurquinho, reporte no próximo para setor, para Salvador, para cheque. Dá pra lá. Quais são? 4231, obrigado. Juliette Bravo Delta na Lima, chama a torre 1-1-8 do Sumar 95. Juliette Bravo Delta. Reporte na Quebec. Visual com a aeronave da Passaredo, na final da 1-0, com o Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, faça mais 1-3-6-0 para evitar pouso simultâneo. Reporte novamente final no 7. Quilo Quebec Serra, tem condições de se encontrar aqui com o outro número 2, Serra. Quilo Quebec Serra, 1-3-6-0, reporte a intercepção final no 7. Na porta lá, senhor. Jet Bravo Delta, mantenha Quebec. Bravo Delta, mantenha Quebec. Jet Bravo Delta, mantenha Taxway Quebec. Quebec Serra, completo o 360, reporte a intercepção no final do 7. Reporta lá. 62, a Lima tem cabeceira deslocada.